agora na nova era. As teorias da pizza. Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Acorda para quem está a dormir. E está na hora de baixar, se for à tarde, e de dormir, se for à noite. Não sabes o que é que passou aqui? O que é que passou? Ah, o fantasma do Gil Villeneuve. Ele tem um fantasma. Tem um fantasma? É, o pessoal que gosta de carros, quando se dizia em pequeno que havia o fantasma do Villeneuve, então ele passava assim. Nunca ouvi falar disso? Oh, vai na mão. É, que anda num mosquito de Fórmula 1. Bom, olha, sabes o que é que me estava aqui a lembrar de uma cena? Eu sei, enfim. Villeneuve, pai! Enfim. Posso falar contigo uma coisa? Ah, pá, podes falar o que quiseres, mas eu depois a ti começava a deixar de beber às refeições, porque isso faz, anda a fazer mal. Também acho que sim, porque não se aprecia tão bem o vinho. Porque a gente, quando está a comer e a beber, entra ar e entrofia o oxigênio. Não deves do vinho. Comer às refeições. Não devo comer às refeições. Não deves, porque senão atrasa a tua digestão. Ah, é verdade! Tu estás ciente do que disseste. Não deves beber às refeições. Não foi isso que disseste. Mas tu o que é que eu disse? Não deves comer às refeições. Foi o que eu disse? Estavas-me a baralhar e eu estava a pensar, gente, pô, será que eu estou bem? Gente, se eu vou dizer que se deve comer às refeições. As refeições existem porquê? Para quê? Para comer. E para confraternizar. Está bem, mas é para comer. Mas não, é para comer. Não quer dizer, eu não como as refeições, vais comer o quê? Ara? Não. Então, pode chamar a refeição ao convívio. Ao convívio? Sim. Mas o que é convívio sem mandar para a bucha? É um convívio sem comer. Oh, não. É um convívio. Tu vais ser os seus amigos. Tu vais comer, não. Vais beber. Vou conviver, é comer e beber. Sim. Quando não vou comer nem beber, não é nenhum convívio. É uma reunião. De quê? Tupperware? Pode ser. Por isso é que vão os Tupperwares, vão vazios, que é para mostrar como é que se põe os usos, que é para fazer um convívio. Os Tupperwares existem por causa dos convívios. Olha, eu sinceramente... O que é um convívio de antigos militares e não sei o quê sem Tupperwares? É para eles falarem da tropa. Outra vez? Eu não quero falar da tropa. Quer que querem? Quer querem? Eles juntam-se nesses convívios para falar das merdas que fizeram na guerra e na tropa. E não sei o que é, lembra-se quando eu estourei uma granada debaixo da cama do Fonseca? Ei, o que a gente se riu, foi fechado, foi depois no funeral dele. Tá, mas lá, eles falam de tudo menos disso. Falam de tudo menos isso, não é? É, é. Isso não é conviver. Mas mais uma vez, eu estava a pensar... Falar uma coisa e tu distraíste-me com a tua estupidez. Olha, sabes que eu quero... das refeições sem comer. Aquela merda do Harlem Shake. Já estás farto ou não estás? Que é isso? Comida? Aquela cena do pessoal a dançar e... O não sei o que é shake é beber. Adiante. Ora, até amanhã. Já acabou? Já.